apaixonada, e o seu amor seria o fim. Amor, minha maior felicidade é ver você chegar cheia de amor e dizer pra mim que está completamente apaixonada. Tem o seu amor seria o fim. Você foi a melhor coisa do mundo, bateu forte, foi no fundo, balançou meu coração. Não dá mais pra viver sem teu carinho, não dá pra viver sozinho, sem você, meu grande amor. Volta, eu preciso do teu beijo, vem matar o meu desejo. Sem você não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz.